Fecheiro 21. Roger fez uma expressão como se ele também se tivesse engasgado com um pedaço de bolo. Bem, disse ele sem jeito, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar com a senhora Cameron neste momento. Jamie fitava-o com uma mistura de interesse e exasperação. Por que não? Corando violentamente, Roger voltou a contar a sua conversa com Jocasta, baixando a voz ao ponto de quase se tornar inaudível no final da história. Mas nós ouvimo-la muito bem. Jamie olhou para mim. A sua boca contorceu-se. Depois os ombros começaram a sacudir-se. Senti as gargalhadas a subir por baixo das minhas costelas, mas não era nem de longe nem de perto igual ao acesso de riso de Jamie. Ele ria-se quase em silêncio, mas com tanta intensidade que tinha lágrimas nos olhos. Oh, santo Deus! Exclamou, arquejando finalmente. Apertou o lado do corpo ainda ofegante. Meu Deus, acho que desloquei uma costela. Estendeu o braço e agarrou num dos panos lavados e quase secos de um arbusto, limpando o rosto displicentemente com ele. Está bem, disse ele, recuperando um pouco. Vai ver então o Farquhar. Se o Abel estiver lá, diz ao Campbell que eu me responsabilizo por ele. Terá-lo de volta contigo. Fez um breve gesto, dispensando Roger, que apesar de vermelho, de constrangimento, mas empertigado de dignidade, partiu imediatamente. Bree seguiu-o, lançando um olhar de reprovação ao pai, o que teve apenas o efeito de fazê-lo rir-se à gargalhada outra vez. Afoguei a minha própria vontade de rir com um gole de chá fumegante, maravilhosamente aromático. Ofereci a chávena a Jamie, mas ele recusou-a com um abano da mão, satisfeito com o resto da cerveja. A minha tia, observou ele finalmente, baixando a garrafa de cerveja, sabe muito bem o que o dinheiro compra e o que não compra. Ela acaba de comprar para si própria e para todos no condado uma boa opinião a respeito do pobre Roger, não é? Retorqui um pouco secamente. Jocasta Cameron era uma Mackenzie de Lahore. Uma família que Jamie certa vez descreveu como encantadora como cotovias no campo, mas astuta como raposas. Se Jocasta tinha realmente alguma dúvida sobre as razões de Roger para se casar com Brianna, ou meramente quis estancar os mexericos em Cape Fear, os seus métodos tinham sido inegavelmente bem-sucedidos. Ela provavelmente estava agora na sua tenda a rir-se, satisfeita com a sua astúcia, ansiosa por espalhar a história da sua oferta e da resposta que Roger lhe dera. Pobre Roger, concordou Jamie, com a boca ainda a torcer-se num sorriso. Pobre, mas virtuoso. Virou a garrafa de cerveja esvaziando-a e colocou-a na mesa com um breve suspiro de satisfação. Apesar de, acrescentou ele olhando para mim, ela ter comprado ao rapaz algo de valor também, não foi? Meu filho, citei suavemente, anuindo com a cabeça. Pensas que ele próprio percebeu isso antes mesmo de falar? Que ele realmente considera o Jamie seu filho? Jamie fez um movimento qualquer com os ombros, sem realmente os encolher. Não sei. Mas é bom que ele tenha isso sempre bem presente na mente, antes da chegada do próximo filho, um que ele tenha a certeza de que é dele. Pensei na minha conversa com Brianna naquela manhã, mas achei melhor não dizer nada, pelo menos por enquanto. Afinal, era um problema entre Roger e Bree. Apenas anuí com a cabeça e virei-me para arrumar as coisas do chá. Senti um pequeno calor na boca do estômago, que era apenas parcialmente resultado do chá. Roger fizera um juramento de tomar Jamie como seu próprio filho, independentemente de qual fosse a verdadeira paternidade do menino. Roger era um homem honrado e sincero. Mas o coração fala mais alto do que as palavras de qualquer juramento dito apenas pelos lábios. Quando eu voltei, grávida, através das pedras, Frank jurou-me que me manteria como sua esposa e trataria a criança que eu esperava como seu próprio filho e me amaria como antes. Os seus lábios e a sua mente tinham feito o melhor possível para cumprir todas estas três promessas. Mas o seu coração, no final, mantivera apenas uma. Desde o instante em que ele pegou a Brianna ao colo, ela era sua filha. Mas e se tivesse havido outra criança? Questionei-me subitamente. Nunca fora uma possibilidade, mas e se tivesse havido? Lentamente enxuguei o bule de chá e envolvi-o numa toalha, contemplando a visão dessa criança imaginária, a que eu e Frank poderíamos ter tido, mas nunca tivemos e jamais teríamos. Coloquei o bule enrolado no baú, delicadamente, como se fosse um bebé adormecido. Quando me virei outra vez, Jamie ainda estava ali parado a olhar-me, com uma expressão um pouco estranha, terna. E, no entanto, um pouco pesarosa. Alguma vez te agradeci, Sassenach? Disse ele com a voz um pouco rouca. De quê? Perguntei surpreendida. Ele agarrou-me a mão e puxou-me delicadamente para si. Cheirava a cerveja e a lã molhada, e muito ligeiramente ao bolo de fruta adoçado com conhaque. Pelos meus filhos, disse ele ternamente. Pelos filhos que tu me deste. Oh, disse eu. Inclinei-me ligeiramente para a frente e descansei a testa no sólido calor do seu peito. Agarrei-lhe as nádegas com as minhas mãos por baixo do seu casaco e disse com um suspiro: Foi um prazer. Senhor Fraser, Senhor Fraser! Virei a cabeça e vi um menino a descer em costa íngreme aos tropeções atrás de nós, agitando os braços para manter o equilíbrio, o rosto vermelho do frio e do esforço. Ufa! Jamie ergueu as mãos bem a tempo de amparar o miúdo, quando ele escorregou nos últimos passos, totalmente fora de controle. Levantou o miúdo nos braços, que eu reconheci como o filho mais novo de Farquhar Campbell. E sorriu-lhe. Sim, Rabbi, o que é? O teu pai quer que eu vá buscar o Sr. McLennan? Rabbi abanou a cabeça, o cabelo despenteado a esvoaçar, como os pelos de um cão pastor. Não, senhor, disse ele a arquejar, tentando recuperar o fôlego. Engoliu uma grande quantidade de ar e a pequena garganta inflou como a de uma rã, com esforço para respirar e falar ao mesmo tempo. Não, senhor. O meu pai disse que sabe onde o padre está e que eu deveria levá-lo lá, senhor. O senhor vem comigo? As sobrancelhas de Jamie ergueram-se, momentaneamente surpreendido. Ele olhou para mim, depois sorriu a Rabbi e anuiu, inclinando-se para colocá-lo em pé no chão. Vou sim, rapaz. Mostra-me o caminho, então. Muito subtil da parte do Farquhar, disse eu a Jamie em voz baixa, fazendo um sinal com a cabeça na direção de Rabbi, que saiu a correr na frente, olhando por cima do ombro ocasionalmente, para ter a certeza de que estávamos a conseguir acompanhá-lo. Ninguém prestaria atenção a um rapazito entre os grupos de crianças na montanha, mas todos teriam certamente notado se o próprio Farquhar Campbell tivesse vindo ou mandado um dos seus filhos adultos. Jamie expirou com força. A névoa do seu hálito, uma fina espiral de vapor no frio cada vez mais intenso. Afinal, não diz respeito ao Farquhar, apesar dele ter muita consideração pela minha tia. Penso que se ele mandou o rapazito vir ter comigo, é porque ele conhece o responsável. E não quer ter de escolher de que lado ficar. Olhou para o sol poente, e lançou-me uma expressão pesarosa. Eu disse que tinha de encontrar o padre Kenneth até ao pôr do sol, mas mesmo assim, acho que não vai haver nenhum casamento hoje à noite, Sassenach. Rebbe conduziu-nos para a frente e para cima, percorrendo o labirinto de trilhos e erva pisada sem hesitação. O sol finalmente irrompera por entre as nuvens. Já descera entre duas montanhas, mas mesmo assim ainda estava suficientemente alto para derramar uma luz morna e vermelha pela encosta, camuflando momentaneamente o frio do dia. Por esta altura, as pessoas reuniam-se à volta das fogueiras das suas famílias, à espera do jantar, famintas, e ninguém olhou sequer para nós no bulício. Por fim, Rebbe estacou, ao pé de um caminho bem demarcado, que se dirigia para cima e para a direita. Eu tinha cruzado a face da montanha diversas vezes durante a semana da Assembleia, mas nunca me aventurara a ir tão para cima. Quem teria a custódia do padre Kenneth? Questionei-me. E o que Jamie pretendia fazer acerca disso? Lá em cima, disse Rebbe desnecessariamente, apontando para o pico de uma enorme tenda, apenas visível através de uma cortina de pinheiros. Jamie emitiu um ronco escocês no fundo da garganta ao avistar a tenda. Ah, disse ele suavemente. Então é assim. É assim? Não importa como é, mas de quem é. Olhei com dúvidas para a tenda, que era uma grande estrutura de lona castanha encerada, pálida no crepúsculo. Obviamente pertencia a alguém bastante rico, mas com quem eu não estava familiarizada. Senhor Lily White, de Hillsborough, disse Jamie, franzindo o senho pensativamente. Deu uma palmadinha na cabeça de Rebbe Campbell e deu-lhe uma moeda de um dinheiro que tirou da bolsa de couro. Obrigado, rapaz. Volta depressa para a tua mãe, agora. Está na hora de jantar. O Rebbe agarrou na moeda e desapareceu sem fazer qualquer comentário, satisfeito por ter terminado a sua missão. Sinceramente. Lancei um olhar cauteloso para a tenda. Aquilo explicava algumas coisas, pensei, mas não tudo. O Sr. Lily White era um magistrado de Hillsborough, apesar de eu não saber mais nada a seu respeito, a não ser a sua aparência. Virou de longe uma ou duas vezes durante a assembleia. Era um homem alto, meio curvado, distinguindo-se entre os demais por um casaco verde garrafa com botões de prata, mas nunca fora formalmente apresentada a ele. Os magistrados eram responsáveis pela nomeação de xerifes, o que explicava a ligação com o homem gordo horrível que Marsali descrevera. E por que razão o padre Kenneth estava ali preso? Mas isso deixava em aberto de quem teria partido a intenção de tirar o padre de circulação, se do xerife ou do Sr. Lily White. Jamie colocou a mão no meu braço e puxou-me para fora do caminho, para o abrigo de um pequeno pinheiro. Tu não conheces o Sr. Lily White, pois não, Sassenach? Só de vista. O que é que queres que eu faça? Ele sorriu-me com um brilho de malícia nos olhos, apesar da sua preocupação com o padre Kenneth. Estás pronta? A menos que estejas a propor que eu golpeie o Sr. Lily White na cabeça e liberte o padre Kenneth à força? Acho que sim. Esse tipo de ação é mais do teu género do que do meu. Ele riu-se e deitou um olhar ansioso à tenda. Não há nada de que eu gostasse mais, disse ele, confirmando esta impressão. Não seria nada difícil, continuou ele, examinando os lados da tenda de lona, com um olhar avaliador, enquanto elas estremeciam ao vento. Olha só para o tamanho da tenda. Não deve haver mais do que dois ou três homens ali dentro, além do padre. Eu poderia esperar até ser noite cerrada, trazer um ou dois rapazes e... Sim, mas o que é que queres que eu faça agora? Interrompi-o, achando melhor colocar um ponto final no que parecia ser uma linha de raciocínio absolutamente criminosa. Ah, ele abandonou as suas maquinações por enquanto e se me cerrou os olhos para mim, avaliando a minha aparência. Eu tirara o avental de lona sujo de sangue que usara nas consultas médicas. Penteara o cabelo e prendera-o em cima com ganchos. E a minha aparência parecia razoavelmente respeitável, apesar de ter a bainha da saia suja de lama. Não tens contigo nenhum dos teus remédios ou instrumentos? Perguntou ele, franzindo a testa em dúvida. Um frasco de laxante ou uma das tuas faquinhas? Frasco de laxante, é o que faltava. Não, eu... Espera lá. Sim, tenho isto comigo. Serve? Remexendo no bolso que tinha à cintura, encontrei a caixinha de marfim onde guardava as minhas agulhas de acupuntura com pontas de ouro. Evidentemente satisfeito, Jamie anuiu com a cabeça e retirou o frasco de whisky da sua bolsa de couro. Sim, serve, disse ele entregando-me o frasco. Toma isto também, para reforçar mais a intenção. Vai até à tenda, Sassenach, e diz a quem estiver a guardar o padre que ele está doente. O guarda? O padre, disse ele olhando-me um pouco exasperado. Neste momento já todos sabem que és curandeira e vão reconhecer-te logo. Diz que o padre Kenneth tem uma doença que estás a tratar e que precisa de uma dose do teu remédio imediatamente, senão é capaz de passar mal e morrer ali mesmo. Juro que não vão querer isso e não terão medo de ti. Nem sei porque iriam ter medo de mim, concordei um pouco causticamente. Então não queres que espete as minhas agulhas no coração do xerife? Ele riu-se de tal ideia, mas abanou a cabeça. Não, só quero que descubras porque é que prenderam o padre e o que é que pretendem fazer com ele. Se eu fosse lá e exigisse respostas, poderia pô-los em alerta. O que significava que ele não abandonara completamente a ideia de uma incursão na fortaleza do Sr. Lillywhite mais tarde, caso as respostas se mostrassem insatisfatórias. Olhei para a tenda e respirei fundo, ajeitando o Shaila à volta dos ombros. Está bem, disse eu. E o que vais fazer enquanto eu estiver lá? Vou buscar as crianças, disse ele. E apertando-me rapidamente a mão, para me dar sorte, foi-se embora pelo caminho abaixo. Eu ainda estava a questionar-me sobre o que ele queria dizer exatamente com aquela declaração secreta. Que crianças? Porquê? Quando entrei no campo de visão da aba aberta da tenda. Mas todas as especulações foram afastadas da minha mente com o aparecimento de um cavalheiro que combinava exatamente com a descrição de Marsali de um homem gordo, horrível, que não tive a menor dúvida sobre quem era. Era baixo e parecia um sapo, calvo, uma barriga que forçava os botões de um colete de linho manchado de comida e olhos pequenos como duas contas que me observavam como se eu fosse algo comestível. Bom dia, minha senhora, saudou ele. Olhou-me sem entusiasmo, sem dúvida achando um pouco apetitosa, mas inclinou a cabeça com respeito formal. Bom dia, respondi alegremente, fazendo uma rápida reverência. Nunca é demais ser-se cortês, pelo menos ao princípio. O senhor é o xerife, não é? Receio não ter tido o prazer de lhe ser formalmente apresentada. Sou a senhora Fraser, a senhora James Fraser, de Fraser's Ridge, David Anstruther, xerife do Condado de Orange, o seu criado, minha senhora, disse ele, inclinando-se outra vez, embora sem nenhuma evidência real de prazer. Também não mostrou nenhuma surpresa ao ouvir o nome de Jamie, ou simplesmente não o conhecia, o que era pouco provável, ou já estava à espera de um embaixador. Mesmo assim, não vi motivo para rodeios. Soube que o padre Donahue está aqui hospedado, disse eu amavelmente. Vim vê-lo, sou médica dele. O que quer que ele estivesse à espera não era nada disto. Ficou parcialmente boquiaberto, revelando-me um caso grave de má oclusão, gengivite aguda e ausência de um bicúspide. Antes que ele pudesse fechar a boca, um cavalheiro alto, de casaco verde garrafa, saiu da tenda por trás dele. — Senhora Fraser? Perguntou ele com uma das sobrancelhas erguida. Inclinou-se cuidadosamente. — Está a dizer que quer falar com o clérigo preso? — Preso? Fingi grande surpresa diante da informação. — Um padre? Credo. O que é que ele fez? O xerife e o magistrado entreolharam-se. Então o magistrado tossiu. Talvez não tenha conhecimento, minha senhora, de que é ilegal para qualquer um que não seja o clérigo da igreja estabelecida, isto é, da igreja anglicana, exercer o seu ofício na colónia da Carolina do Norte. Eu não desconhecia tal facto. E além disso, também sabia que a lei raramente era posta em prática, havendo relativamente poucos clérigos de qualquer tipo na colónia, para começar. Além disso, ninguém se dava ao trabalho de oficialmente prestar atenção a qualquer pregador itinerante, muitos deles autónomos, no sentido mais básico da palavra, que ocasionalmente aparecesse. Santo Deus! Disse eu, fingindo surpresa e choque, o melhor que podia. Não, não fazia a menor ideia. Meu Deus, que estranho! O Sr. Lillywhite pestanejou ligeiramente, o que eu interpretei como uma indicação de que a minha atuação, em termos de criar uma impressão convincente de choque, fora suficiente. Pigarreei e retirei o frasco de prata e o estojo de agulhas. Bem, espero que as dificuldades sejam resolvidas rapidamente. No entanto, eu gostaria muito de ver o padre Kenneth, nem que seja por um segundo. Como já disse, sou a médica dele. Ele tem uma indisposição. Deslizei um pouco a tampa do estojo e delicadamente exibi as agulhas, deixando-o imaginar algo devidamente virulento. Uma indisposição que requer tratamento contínuo. Posso vê-lo por um bocadinho? Para lhe administrar o remédio? Não gostaria de ser surpreendida por nenhuma consequência má, por negligência da minha parte, percebe? E sorri o mais sedutoramente possível. O xerife enfiou o pescoço dentro da gola do casaco, com um ar maligno de anfíbio. Mas o Sr. Lillywhite pareceu mais sugestionado pelo meu sorriso. Hesitou, avaliando-me de cima a baixo. Bem, não tenho a certeza se... Começou a dizer. Quando ouvi o som de passos na lama, no caminho atrás de mim, virei-me esperando ver Jamie. Mas em vez disso, estava perante o meu recente paciente, o Sr. Goodwin, uma bochecha ainda inchada, devido aos meus cuidados, mas com a ligadura intacta. Ele ficou também surpreendido por me ver. Mas cumprimentou-me com grande cordialidade e uma nuvem de vapores alcoólicos. Evidentemente, o Sr. Goodwin estava a seguir à risca o meu conselho relativo à desinfecção da boca. Senhora Fraser, não veio socorrer o meu amigo Lillywhite, pois não? No entanto, penso que o Sr. Anstruther beneficiaria de uma boa purga para limpar os humores biliares. Que tal, David? Ha! Bateu nas costas do xerife com afetuosa camaradagem. Um gesto que Anstruther retribuiu com pouco mais do que uma leve careta, dando uma ideia da importância do Sr. Goodwin na hierarquia social do Condado de Orange. George, meu caro, cumprimentou o Sr. Lillywhite calorosamente. Então conhece esta encantadora senhora? Sim, de facto, conheço. O Sr. Goodwin virou a expressão radiante para mim. Ora, a Sra. Fraser prestou-me um grande serviço hoje de manhã. realmente um grande serviço. Veja só. Exibiu o braço na ligadura, o qual pude ver satisfeita que não estava a causar-lhe nenhuma dor para já. Embora isso provavelmente tivesse mais a ver com a anestesia auto-administrada do que com as minhas habilidades. Ela curou-me o braço completamente, apenas com um toque aqui, outro ali. E arrancou-me um dente partido com tanta perícia que eu praticamente não senti nada. Olhe, enfiou o dedo no interior da bochecha e puxou-a para trás, expondo um pedaço de tecido manchado de sangue a sair da cavidade do dente e uma linha perfeita de pontos pretos de sutura na gengiva. Realmente estou muito impressionado, Sra. Fraser. Lily White sentiu o bafo a whisky cravos da Índia da boca do Sr. Goodwin, parecendo interessado, e eu vi o inchaço na sua própria bochecha quando a sua língua explorou delicadamente um dente molar.